Capítulo 6: Apresentando o corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. É o homem interior, não o exterior, que se torna uma nova criatura em Cristo. De fato, ainda temos o mesmo corpo que tínhamos antes de nos tornarmos uma nova criatura. O que precisamos aprender a fazer é deixar o homem interior nos dominar. Com esse novo homem, controlamos a carne e fazemos algo com o nosso corpo. Vamos olhar novamente 2 Coríntios 5, verso 17, que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma tradução da Bíblia diz: Se qualquer homem está em Cristo, aí está um novo ser. Algumas vezes, nas igrejas, ouvimos as pessoas falarem sobre morrer para si mesmos. Não existe tal afirmação na Bíblia. Nós não precisamos morrer para nós mesmos se nos tornamos um novo ser. O que precisamos fazer é crucificar a carne. A Bíblia fala mais sobre isso. Crucificar a carne não é algo que Deus faz por você. É algo que você faz por si mesmo. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Romanos 12, verso 1. Quem apresenta o vosso corpo? Você. E quem é você? É o homem interior que é nascido de novo e se tornou uma nova criatura. Você faz algo com o seu corpo. Se você não faz algo com ele, nada jamais será feito. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Aqui, Paulo está falando sobre o fato de que ele faz algo com o seu corpo. Eu esmurro meu corpo, eu o reduzo à escravidão. Quem é esse eu? É o homem de fato, o verdadeiro Paulo, o homem interior que se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus e é cheio do Espírito Santo. Eu faço algo com o meu corpo, eu o esmurro, eu o reduzo à escravidão. Paulo reduzia seu corpo à escravidão de quem? Do homem interior. Em vez de permitir que o corpo dominasse o homem interior, Paulo fazia o homem interior dominar o corpo, a saber, o homem exterior. Perceba aqui que está o grande apóstolo, esse santo homem de Deus, o homem que escreveu metade do Novo Testamento e que é um gigante espiritual. Ainda assim, evidentemente, seu corpo queria fazer coisas que eram erradas. Se ele não quisesse, não haveria necessidade de esmurrá-lo. Ele não teria de reduzi-lo à escravidão. O simples fato de seu corpo desejar fazer o que é errado não significa que você não seja salvo ou que não seja cheio do Espírito Santo. Se esse for o caso, Paulo não seria salvo. Enquanto estiver nesse mundo, você terá de contender com o corpo, com a carne. Irmão Weijin, eu gostaria que você orasse por mim, um homem disse. Por quê? Perguntei. Gostaria de saber por qual motivo deveria orar. Então um olhar de seriedade e lágrimas vieram aos seus olhos. E ele disse, eu quero que você ore para que eu nunca mais tenha problemas com o diabo. Você quer que eu ore para que você morra? Eu disse, não, não, eu não quero morrer. A única forma de você não ter mais problemas com o diabo é sair daqui e ir para o céu, eu falei. Você terá problemas com o diabo enquanto estiver nessa vida. Você terá problemas com a carne enquanto estiver na carne. Mas bendito seja o Senhor, os meios, a capacidade e a autoridade para lidar com o diabo e a carne lhe foram dados pela palavra de Deus. Paulo não permitia que seu corpo dominasse. O homem interior, o homem que era nascido de novo e era cheio do Espírito Santo, dominava o homem exterior. Você pode fazer isso. O que eu quero que você perceba é isto. Você é quem deve fazer isso. Paulo não disse que Deus faria isso por você. Ele não disse que o Espírito Santo faria isso por você. Ele disse, você apresenta o seu corpo. Ele repetiu: Você não se conforma com este mundo, e ainda você se transforma pela renovação da sua mente. Você apresenta o seu corpo, você faz isso. Você renova a sua mente por meio da palavra de Deus, você faz isso. A vida e a natureza de Deus estão dentro do seu espírito. Deixe que o homem interior seja dominante. Ouça-o. É o espírito do homem que é a lâmpada do Senhor, e é por meio do seu espírito que Deus vai guiá-lo. Capítulo